dois, três, tá. Eu não sei se é verdade, mas me contaram. E o seu namorado não te trata bem, e ele tem você e mais alguns alguém. Não tenho nada com isso, cê zerou nosso compromisso, mas minha parte eu fiz, se amei valendo. Não é porque cê não me quis que eu quero te ver sofrendo. É de dar dó saber que você me trocou por um pior. É de dar dó, é de dar dó ver que esse sorriso esconde um coração que dá só o pó. É de dar dó saber que você me trocou por um pior. É de dar dó, é de dar dó ver que esse sorriso esconde um coração e dá só o pó. É de dar dó. Cê tá doido? Mas ela merece, ela merece. Ela merece. Não tenho nada com isso, cê zerou nosso compromisso, mas minha parte eu fiz e amei valendo. Não é porque cê não me quis que eu quero te ver sofrendo. Alô, Japa! É de dar dó saber que você me trocou por um pior. É de dar dó, é de dar dó ver que esse sorriso esconde um coração e dá só o pó. É de dar dó saber que você me trocou por um pior. É de dar dó, é de dar dó ver que esse sorriso esconde um coração e dá só o pó. É de dar dó. Ver que esse sorriso esconde um coração e dá só o pó. É de dar dó. É de dar dó, viu, bebê? Receba.